Romeo da Juliette, gol 1896. Via Juliette, portão número 4. Juliette para o 4, 1896. A linha mantém 1-0. A linha mantém 3-1-5-2. Avião no solo aos 2-2, livre à direita. Taxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, mantendo a sua frequência, 3-2-9-1 na tela. Zona 5-2, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós. A linha decola 3-0-5-2. Jet 6746, identifique, chegada Mari, desce via para 2000 pés, 1017. Livre LS, forma estabilizada. Taxi via Juliette, 1-3 da remota. Informação Juliette, posição 3, confirme. 1-3 da remota. 1-3, gente, o TAM 3291. Decolado 124, controle 120 decimal 8, bom voo. 208-3152, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, OTAN 3152, perfil da PUCA. 3152, subou 3301, perfil da PUCA, vigilância. 330, perfil da PUCA, vigilância 3152. noite, é o voo 1994, solicita o 350 Maceió, paciente da Cidade. Boa noite, Cona 994, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Saída Pouca, transição Aracaju. Decolodão no zero, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 04, corrigindo 5453, coteja. Autorizado 350, via 258, vai decolada 10, Pouca, Aracaju, 208, é o... Controle 5453 da Fox. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento com o Mason 3152. Quem vai cruzar 175 da 3152? Ok, não me escuta ainda. Torre Salvador, boa noite. 5317, tem sua informação Delta. Mari. Desça via para 2.000 pés, 1.016 o ajuste. Boa noite, descendo via, chegando vale para 2.000 pés, 2.000 pés. Webjet 6746, ajuste agora 1.016. 1.016, 6746. Da 3152, chame Centro Recife, frequência 2.685, boa noite. 2.685, uma boa. O 427, coteja. Autorizado Belém, nível 380, conforme o rato do Panda, via APS241, saída Momo, prova, decola da 10 com curva esquerda e transponder 5437, chama a conta. Small Way, 35317. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Jovem, bom dia. Whisky Juliette Lima, no pátio 1, posição 10. Solicito a alteração de reboque para o pátio 3, posição 6. Autorizado, chama para ingresso para o pátio 3. Certo. Torre 746, boa noite. Torre 186, obrigado pelo serviço. Torre Salvador, boa noite, web 6746. Objeto 6746, boa noite, reporte externo. Portaria externo, 6746. Oi, Whisky Juliette Lima. Informando que o Dino vai permanecer aqui no pátio 1, posição 10, então solicitando o cancelamento do reboque, ok? Ciente. Muito obrigado, bom dia. Passou externo, 6746. 6746, livre pouso na 1-0, vento 1 no 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso no 0 no 6, 6746. Zero livre LS, X-Train Farm, estabilizado. 58, boa noite. Identifique, chegada Mari, desce para 2000 via, ajuste 1016. Solo dos 41, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportaria da Juliette, 6746. Da Juliette, 6746. Gente, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette, portão 2, certo. 370, chame 12, ano 9386. 8-6-3-1-7-0. Foi Salvador, boa noite, né? 3-1-7-0, passando Simbra, trem embaixo da Lagoa. Noite, PAN 3170, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso 1-0, PAN 3170. Oi, Salvador, bom 994, Quebec, acionamento, tá no 3. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, bom 994. Salvador, boa noite, gol 1896, informação Delta. Noite 96, prossiga. Autorização, João Pessoa. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Triwisk 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5425, proteja. Autorizado João Pessoa, nível 370, Brisco 58, decolada 10, curva esquerda, Fuca, Aracaju. Transponder 5425, controle 208, gol 1896. Fechamento correto, chama para pushback e sonamento. Zona 70, Solos 48, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Na direita, Alfa Juliette para meia dúzia, 3170. Gente, aguarde, será o próximo para pushback no setor. Salvador, voo 994, 139 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, até na Salvador, para o cara. 139 a bordo, altímetro 1-0 no meia, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, pode esperar. Índia Alfa, reporte pronto, voo 994.